Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que me estão a ouvir. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. E a partir da 140ª edição, o Riff Service deixa a rádio e passa a ser exclusivamente um podcast. Vai manter o formato semanal e as mais ou menos 2 horas de duração. E este primeiro podcast vai ser dedicado a bandas australianas. Vamos ter o desfilar de bandas de terra de cangurus. E vamos começar com 2 bandas que tiveram sucesso, algum sucesso, no século XXI. E vamos começar com os Airborne. E do álbum No Guts, No Glory, vamos ficar com a música Raise the Flag. Para vocês, Airborne, Raise the Flag. Now e após Airborne ficamos com uma banda que ainda teve mais sucesso. Estou a falar-vos dos Wolf Mother e do álbum Victorious. Ficamos com a música Victorious e vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três bandas de hard rock melódico dos anos 80 e 90, e vamos iniciar a sequência com os Baby Steel e do álbum On The Edge. Vamos ficar com a música Shot Full Of Love. Para vocês, Baby Steel, Shot Full Of Love. On my mind. You say I've never well, every day an institution, a dedicated cause, tearing down your day to see what falls. You say life never changes, you see it falling down, but you're the one that's looking at yourself. Call me round. Time. após BB Steel, ficamos com os Big Deal e ficamos com a música Real Life. E terminamos esta sequência dedicada a um hard rock dos anos 80 mais melódico com os The Mont. E do álbum Body Language ficamos com a música In My Dreams. E vamos agora para uma sequência de três bandas de hard rock com mensagem cristã. Três bandas que podem ser consideradas de white metal. E vamos iniciar com Rosanna's Riders. E do álbum Calling Down Fire vamos ficar com a música Run the Race. Para vocês, Rosanna's Riders, Run the Race. sou o Gabriel Souza e este é o Riff Service, o podcast Riff Service. E após Rosanna's Riders, ficamos com Heaven. E do álbum Knocking on Heaven's Door, ficamos com a música Last Love. E terminamos esta sequência com uma banda mais underground, os Crucial Kick. E do álbum In Your Faith, ficamos com a música Faith Table of Life. E vamos agora para a primeira sequência de baladas deste nosso Riff Service dedicado a bandas australianas. E vamos iniciar esta sequência com o Saphir. E do álbum All Because of You, vamos ficar com a música I'll Be There. Para vocês, Saphir, I'll Be There.

Nesta sequência de baladas, após Sapphire, ficamos com The Radio Sun e a música Broken. E terminamos esta sequência com os Hansel. E do álbum Never Say Die, ficamos com a música Between a Rock and a Hard Place. E vamos agora para uma sequência dedicada a um rock mais clássico. A um rock com influências de Southern Rock, de Blues e até mesmo um pouco de country. E vamos iniciar com uma versão dos AC/DC da música Back in Black por parte de Jack Dalton. E do álbum Icarus de Jack Dalton vamos ficar com a música Back in Black. Esta versão tem uma ligeira influência de country e de Southern Rock. Para vocês, Jack Dalton, Back in Black. Bullet, I'm a power pack. Yes, in a bay with the gang. sinners in the stained glass. They whisper to me as I pass. There's nothing in this world that lasts. Did someone toss some at your way? A careless gesture, who can say? Did someone burn a cross up on the Este é o podcast Reef Service e eu sou Gabriel Souza. E após Jack Dalton, ficamos com Rick Price. E do álbum Heaven Knows, ficamos com a música Church on Fire. E vamos voltar agora a um hard rock mais estilo dos anos 80, mais pesado. E vamos iniciar a sequência com os White Widow. E do álbum Serenade, vamos ficar com a música Cry Wolf. Para vocês, White Widow, Cry Wolf. You know I know some kind of crazy. E após White Widow, ficamos com os Roxas. E do álbum Night Street, ficamos com a música Bad Boys. E terminamos esta sequência com os Mr. Scary e a música Some Kind of Crazy. Música retirada do álbum The World Can Wait. E vamos voltar ao rock mais clássico e a três vozes que são conhecidas pela grande maioria dos fãs de rock e de hard rock. E vamos iniciar com John Farnham. E do álbum Whispering Jack vamos ficar com a música Going, Going, Gone. Para vocês, John Farnham, Going, Going, Gone. I love was never to come back.

e após John Farnham, ficamos com o vocalista e ator Rick Springfield. E do álbum Rocket Science, lançado em 2016, ficamos com a música The Best Damn Thing. E terminamos esta sequência com Jimmy Barnes e a música Temptation. E vamos agora para a segunda sequência de baladas do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os Kings of Sun. E do álbum Kings of Sun, vamos ficar com a música Cry for Love. Para vocês, Kings of Sun, Cry for Love. Night would fall and we'd call a truce. just try and make it home. Eu sou Gabriel Souza e este é o novo podcast Reef Service. E nesta sequência de baladas, após Kings of the Sun, ficamos com os 1927. E do álbum Ish, ficamos com a música Compulsory Hero. E vamos agora para uma nova sequência que vai ter 3 apresentações ao vivo de 3 bandas que são verdadeiras instituições do rock australiano. E vamos iniciar com os Cold Chisel, banda de que Jimmy Barnes faz parte. E dos Cold Chisel vamos ficar com a música Standing on the Outside. Para vocês, Cold Chisel, Standing on the Outside. Standing on the outside looking in, whoa. Hanging out for life, she threw me out. e nesta sequência de apresentações ao vivo após Cold Chisel, ficamos com os AC/DC e a música Ball Breaker. E terminamos esta sequência com outra banda que é conhecida por quase todos os fãs de rock e de hard rock. Estou a falar-vos dos clássicos Rose Tattoo. E ficamos com a música Rock and Roll Outlaw. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos ter três bandas que surgiram nesta última década. Bandas que têm menos de 10 anos de carreira. E vamos iniciar com o Stonk. E do álbum Ruby Voodoo, vamos ficar com a música Voodoo. Para vocês, Stonk Voodoo. Shut up. she want it all. We'll be right back. com Massive que terminamos o Riff Service dedicado a bandas australianas. Iniciamos esta última sequência com o Stonk e a música Voodoo. Continuamos com o supergrupo The Dead Daisies e do álbum Make Some Noise ficamos com a música All The Same e terminamos com Massive e a música Up In Smoke. Música retirada do álbum Destination Somewhere. E é com Massive que me despeço do Riff Service de hoje. Prometo voltar com um novo podcast na próxima semana. Desejo a todos uma ótima semana. Este é o podcast Riff Service e eu sou Gabriel Souza. Rock on! Should be easy to say when you know you love someone, while waiting for the moment to come, and now the day is gone. The stupid fears I keep inside that only heaven knows, they scare me every time I have to face those simple words. And then goodbyes around the corner, and then goodbyes your last one day. So I'm scared the time is running out and I see you walk away. There are goodbyes that no one cares about and others so hard to face. So I'm trying to sing this song for you, for the words I need to say. Twice, and I know how bad it feels inside when I can't make up my mind. Senseless words and sleepless nights and my life just falling apart. Oh, tell me, Lord, why does it take so long to let my heart speak out? Stand goodbyes around the corner, and goodbye's your last one day. So I'm scared the time is running out and I'll see you fade away. There are goodbyes that no one cares about and others so hard to face. So I'm trying to sing this song to you, 'cause it's time for me to say,